Voo 607, reduza para 2109. Reduzindo 897, assistência à identificação, desça para o nível 060, chegada bom. Identificou 060, na chegada bom, gol 1897. Na pista 10, gol 804, obrigado. Dona Gomes, tá aqui. Número 607, prossiga para 2010, ajuste no 015, reposta estabilizado. Brasil 1015, reposta aérea, 607. Aça 6570, prossiga para 2010, 1015. Prossiga para 4010, 1015, ajuste. 4010, 1015, gol 1897. Reduza para 1909, 190. Alfa, me chamar antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1804. Observador, muito bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, muito bom dia, repórter marcador externo baixado travado. Gol no 804 vai ingressar via Juliette pro 8, ok? Juliette pro 8, gol no 804. Gol 9970, cheque 30, em livre pouso na 10, o vento é calmo. Afirmativo, passando o externo agora, está embaixo travado. Federal, não teve pouso. Bono 7 no 5, complete aproximação, torre 1895. 3295 mais. Bono 607, reduza para aproximação. Reduzindo 607. O 804 Gol, ingressando Juliette 8. Gente. Oi, Salvador, muito bom dia, Gol 175, transfere a 1 milha do Interterra. Bruno 7 no 5, ciente. O número 2 para pouso, aguardando pista livre. Aguarda. Bruno 8, 9, 7. Desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 5. Reposta estabilizado no LF. Bono 607 vai seguir traço da companhia, 12 horas, 5 milhas, aeronave com 100 e pista de ground. Complete a aproximação, torre 1895. Gente, a torre 1895, obrigado, bom dia, 607. Bom dia. Opa, Kilo, pátio 3, posição 07 no pátio 3. Permanece na minha escuta. No 7 e no 5, o vento é calmo, tem livre pouso na 10. Pois, 2 a 1, 7 e 5. Solo Salvador, bom dia, objeto 5808. Sente da Índia, 360 para Brasília, está pronto para a cota. 607. Jet 5808, aguarda para cópia. Aguardo, Web 5808. Sete no 5, no solo 5-4, livre à direita, 1-2-1 no decimal 9. Direito 2-1-9, sete no 5. Não, torre 18-9-5. 18-9-5. Solo, gol no 7-1-5. É, calma. Livre pouso na 10, 1607. Boa, já, 1607. linha 570 da APSA, continua a aproximação, aguardando pista livre número 2 para pouso. Sete no solo agora, 56, livra direita, 1219. Direita, 1219, gol no 607. 4201. No dia, azul 4201, aguarde um instantinho para a cópia, Campinas 360. Apenas para adiantar, para entender aqui o saída prevista. Tá, é o Leda Bridge, a subida em um minuto eu pago a sua cópia, eu vou pagar a primeira do Web aqui que chamou antes, ok? Tá, o Web 5808 na escuta para cópia. Na escuta, 5808. Web 5808 autorizado para Brasília, nível de voo 360 pela APRA Zulu 17. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida árvore, transição elefa. O transponder é 5064, controle opera em 120.8, corteja. Autorizado Brasília no 360, pela Pesulu 17, decolada 10, curva direita, saída árvore, transição elefa, 5064, transponder e controle 1208, Web 5808. Web 5808, correto o cotejamento, chame pronto para o pushback no portão 5. Chamada pronta no portão 5, Web 5808. O voo no 607 na escuta do solo. Salvador, está 3171, pushback acionamento, botão 3. 3171 para pushback acionamento, chama 121-9, por gentileza. A Campinas, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição 13, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5071 e o controle opera em 120.8. Corteja. Azul 4201-5, utilizado Campinas, nível 360. Decola pela 10, curva à direita, saída da El, Leda Bride, após o transponder de 16. Belo Horizonte, Brito. Aciona 5071, controle 20.8, azul 4201. Azul 4201, no correto cotejamento, chame para o acionamento. Sim, chama pronto para o acionamento, azul 4201. Salve Salvador, bom dia, está 3171, pega acionamento, portão 6. Então 3171, bom dia, estou ciente do seu solicitação de push. Apenas aguarde a aeronave da Gol, que vai ingressar no pátio em mais alguns instantes, coordenando com a equipe de solo, assim que não tiver liberada a retaguarda, está autorizado seu push, chama para o ataque. Pode passar a aeronave da Gol, retaguarda, autorizado em coordenação, chama ataque, está 3171. Prólogo, no 607. Voo no 607, ingresse via Juliette para o portão 10, agilizando na medida do possível. Gente, Juliette para o 10, voo no 607. Salvador, bom dia, Papai Romeu Bravo, Alfa Tango, traje uma pessoa. Bom dia, Bravo, Alfa Tango, aguarde só um instantinho para a cópia. Escuta, Tango. Salve, Salvador, abre essa carga 6570, na sua escuta. Chicago 6570, bom dia. Torcendo o táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3, bom dia. Próximo, torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, gol no 8-9-7. do Bravo Alfa Tango na escuta? Bravo Alfa Tango está autorizado para Jundiaí, o nível 1, centena. A rota conforme o plano é Belo Horizonte, após Bravo Gomeu, Bravo Golf Charlie, após segue visual para o destino. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida Coral. Transponder é 5050, controle em 120, decimal 8. Quanto é gente? Autorizado Jundiaí, uma centena, conforme o plano, Bravo Hotel Zulu, Bravo Golf Charlie, após visual. Decola 10, curva direita na Coral, 5050, transponder, 1208, controle, o Bravo Fatango para o acionamento, passei. Bravo Alfa Tango, correto cotejamento, está livre acionamento, apenas confirmando, Bravo Golf Charlie é Bragança, é isso? Ah, primeiro bom. Ok, ciente, é livre acionamento, chame táxi. Vai pro táxi, Tango. Bravo Alfa Tango na escuta, é, do solo. Ah, afirmativo, se escuta. Eu sou, pode confirmar se a rota já foi voada em condições visuais? Ah, afirmativo, já voado bem, e só de mais uns 5 minutinhos aqui para o acionamento, tá? Ok, ciente, tá? Já autorizado o seu acionamento, que negar 10, 16, chame quando pronto para o táxi. Ok, obrigado, eu chamo a potência, seu Tango. Variável com 2. Livre, pouso 10, com 8 a 7. Itaxi. Gol 897 no solo 03, direita 121, décimo 9. Direita 1219, gol 1897. Salvador, bom dia, gol 1897, livrou na sua escuta. Bom dia, Goro 897, prossiga na Alfa e aguarde um instantinho antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, Goro 897. Salvador, bom dia, tá 3890, formação Índia. 3890, é isso, chamou? Afirmativo. Ok, tá 3890, só um minutinho para a cópia 330 Recife, ok? É, prepara a subida Puca. Obrigado. Salvador, bom dia, o Papa Romeu. Bravo Alfa Tango, pronto para o destaque de novo, General 6. O Bravo Alfa Tango, o senhor decolará da cabeceira 1-0 ou a partir da interseção Delta? Vai ser a partir da Delta, tá? Ok, então está autorizado aí via Taxiway Kilo cruzar a Alfa no ponto de espera da Taxiway Delta, chame a torre em 118.95, ok? Kilo, ponto de espera Delta 2895, Bravo. Para o táxi, o TAN 3171221 a bordo, 415, alterna Galeão. 415 Galeão, 221 a bordo, livre o táxi via Pat 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. O altímetro no 016, quando pronto a torre em 1895. Então 3171 pode confirmar apenas o nível que foi autorizado, é o 360 mesmo? 360, afirmo. Então, no estado 1016, autorizado via Bate 1 de Alfa, com a de 2952. Bom dia. Ok, ciente, bom dia. Bravo Alfa Tango, mantém o ponto de espera da Delta. 612, Gol 1890. Solo Web 5808, do 5 para pushback saneamento. O 5808, cuidando com a equipe de solo, a aeronave da Gulf vai passar sua retaguarda em mais alguns instantes, ingressando no pátio. Pode estar livre, push. O altímetro no 06, chame táxi. Após o gol, coordenado aqui, iniciará e chamará para o táxi 5808, 10 no meio. Na escuta, para copa. Amiga. Então 3890 está autorizado para Recife, nível de voo 330 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5066 e o controle opera em 120 decimal 8. Cortege. Está 3890, correto o cortejamento, chame para o acionamento no 09. Bravo Alfa Tango alinhar e manter a partir da Delta. Ali mantém a partir da Delta, Bravo Alfa Tango. Papa Romeo Bravo, Alta Tango, tentando extrair turbulência do Airbus Jetan, autorizado a decolar cabeceira 10, vento 040 graus, 04 nós. Web 5808, tá pronto pro táxi, 143 do PLB, 3 horas e 54, alternando com o FIS. Centro Objeto 5808, autorizado o táxi da ponte fera da pista no zero, via pátio, índia alfa, na ponte fera vai chamar a torre em 1, 18, 95, registro no zero, no meio. Autorizado pátio, índia alfa, ponte fera da 1 no zero, 18950 no meio, Web 5808. Tan 3890, ok, 0 mais. Tan 3890, coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi. Bota lá, Tan 3890. Tá 3171 na escuta. 1208, bom dia. Torre, o 3171 deverá chamar para o controle? O 3171, chame o controle 120.8. Positivo, a nossa hora de decolagem? Decolado aos 1-1. Ah, positivo, decolado aos 1-1, chamando agora o controle 208, bom dia. Bom dia, contato radar, decolagem 1-1. Qual que é o nível de voo? 1 centena, senhorita. Técnica para nível de voo no 00, saída Coral. 1-0-0 Coral, Bravo, Alfa Tango. Controle, o TAN 3171. Sobrado Copy, o Xenia 62 e 9. Xenia 62 e 9, autorizado Rio de Janeiro Galeão. Via Upper, Zulu 1-0-3 MAP, após Lube, após conformação do plano. O nível 360, decola da 1-0, curva direita. Perfil de saída da EL, Leda, após o abride, o transponder é o 5073 e o controle 120.8. Finalizado conforme da EL 360, vai ser ampla pelo 1-0, espaço, e a foto 57. Decola da 10, primeira direita, da EL, Leda, P0736-208. Vai, ativa em pronto para o pushback acionamento, o Xenia 62 e 9. Camarada.